Olá, ouvinte. Eu sou Richard Militão e hoje vamos falar sobre a nova geração de técnicos no futebol mundial e no Brasil. Hoje, os novos treinadores ocupam cargos nos maiores times do nosso futebol e também nas grandes seleções mundiais. E para comentar sobre esse assunto, falo hoje com um graduado em Educação Física e que possui a licença B de treinador de futebol pela ATFA, Associação de Treinadores de Futebol da Argentina, Thalisson Fagundes. Olá, Thalisson, tudo bem com você? Olá, Richard, olá, ouvintes, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Thalisson, hoje o futebol está repleto de novos técnicos, com novas filosofias de jogo, treinamentos e maneiras de conduzir um time de futebol. Como você enxerga essa nova fase que vive o esporte? Bom, o futebol está se tornando uma ciência, não exata, mas está se tornando uma ciência em que cada vez mais pesquisas estão sendo feitas, novos testes estão sendo feitos e nós chegamos atualmente a um nível que nunca foi atingido antes com relação à parte tática, à parte de estatística, à parte de preparação física dos jogadores. Então nós temos cada vez mais jogadores mais aptos ao jogo e temos também os técnicos que começaram a traçar esse caminho também. Então cada vez mais os técnicos estão estudando, cada vez mais os técnicos estão buscando o conhecimento para que eles consigam se adaptar a essa nova ordem mundial do futebol. Na Copa do Mundo da Rússia tivemos esse impacto de treinadores jovens, né, que tiveram grandes objetivos. Dos 4 semifinalistas da Copa do Mundo, Croácia, França, Bélgica e Inglaterra, só a França possui um técnico mais experiente ao seu comando. Já a Bélgica com Roberto Martínez, Inglaterra com Gareth Southgate e a Croácia com Dalit fizeram grande campanha no Mundial. Como que você vê a performance desses treinadores e desses times que tiveram próximos de vencer o Mundial? Bom, eu acredito que só de analisarmos até onde essas equipes chegaram, nós podemos já concluir como essa nova geração de treinadores está vindo forte. E esses treinadores estão cada vez mais buscando conhecimentos para melhorar as suas equipes. E não tem o mesmo perfil de grandes medalhões, como podemos citar um Ancelotti, como podemos citar um Luiz Felipe Scolari, mas são técnicos que possuem uma equipe que trabalha junto, trabalha em conjunto, fornecendo diversos dados, diversas informações sobre os adversários. E quanto mais informações hoje em dia temos da nossas e dos adversários, mas não digo mais fácil, mas não fica tão difícil de prever o que pode acontecer em um jogo. Essa nova geração de técnicos também está presente no Brasil. Grandes clubes como Corinthians, o Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo apostaram nessa nova geração de treinadores. Sem contar que recentemente o Palmeiras teve em seu comando o técnico Roger Machado, mas que infelizmente foi demitido. Em sua opinião, no Brasil isso tem funcionado como na Europa, ou esses novos treinadores ainda precisam se firmar? Bom, no Brasil os novos treinadores ainda precisam se firmar, apesar que ainda está distante da Europa no quesito manter o técnico atuando por mais tempo, por deixar o treinador trabalhar e ver o que ele consegue fazer com a equipe. Aqui no Brasil as torcidas ainda têm muita influência nas diretorias dos clubes, que acabam mandando treinadores embora por poucas derrotas e insatisfação de alguns. Então, aqui os treinadores ainda precisam se firmar um pouco mais, mostrar um pouco mais de resultado para justamente estarem nas primeiras opções de novas vagas que vão surgindo nessa rotatividade de técnicos que nós temos no Brasil. Eu acredito, como eu falei, que em torno de 5 a 10 anos esses novos técnicos eles vão ganhar mais experiência e eles vão acabar substituindo praticamente todos os medalhões. Thalisson, muito obrigado por conversar com a gente sobre um tema que está cada vez mais em pauta e que tem sido muito discutido no cenário futebolístico. Eu que agradeço o convite, muito obrigado a todos. Valeu, Richard. Bem, hoje falamos com um graduado em Educação Física e que possui licença B de treinador de futebol para a ATFA, Associação de Treinadores de Futebol da Argentina, Thalisson Fagundes, a respeito da nova geração de treinadores no futebol mundial e no Brasil. Aqui quem fala é Richard Militão, para a Rádio IN.